quando a água acabar, quanto é que vai custar um copo de chá? Os satélites vão cair no quintal. Já chegou a nova era. Eu quero ver quando a água acabar, o que a onça vai beber, onde a coruja vai guiar. Abraço de jararaca, unhada de cajará, unhada de jaburu, você vai se rodear. Ah, os satélites vão cair no quintal. Já chegou a nova era. É a guerra da água.